Mas só de ter nascido e ser criado onde fomos, marcas na pele, feridas da vida, mostra quem somos. Os pés no chão, no solo fértil, condenado da favela, me alimentou. Cresci mais forte, tenho sonho. A guerra suja da grana que o povo tá incluído. Tá vendo, tá tudo errado e não toma uma providência. Encarando de olhos vidrados, com a faca e o queijo na mão, com a razão. Mesmo assim, deixam por isso. Criado dentro do jogo de armas, terços e vozes entre o certo e o errado. A mentira e a verdade, trancado num cativeiro da prisão. Que te dá direito a toda a liberdade de viver sem ter paz. Às vezes não se sabe o que faz da vida, quase que eu fico pra trás. Criado pra seguir leis, indo contra o abismo escuro, empurrado pra dentro do crime, ser mais um entre os demais. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Na vida é sofrimento demais, na vida seu caminho é você quem faz. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita: não vamos morrer sem lutar. Nascido e criado no beco da mina, onde na favela o sol nasce mais cedo. Poeta de banco da praça, que meu castelo é um quartinho com banheiro. Desde pequeno passando veneno, crescendo, aprendendo em porta de barraca. Vendo os comédia perdendo na ronda, todo o dinheiro das contas da casa. Mulher casada bebendo cachaça, dançando lambada com roupa curta. Playboy afundando a napa, esticando o pó na mesa de sinuca. Nego achava que me enganava, eu fingia que não entendia. A polícia chegava, o baile acabava, alguém avisava, meu pai se escondia. Dói lembrar minha mãe na cozinha, sozinha, comendo arroz e feijão. Perrengue pra mulher solteira, criar quatro filhos sem faltar o pão. Pagava conta, segurava bronca, quando meu pai atrasava a pensão. Me falava que forte era Deus, a gente tinha que ser disposição. Até um galinheiro tinha no terreiro, muito humilde era nosso barraco. Balde espalhado por todos os lados, pra segurar a goteira no telhado. Via minha mãe procurando a igreja, enquanto meu pai vivia procurado. Minha irmã mais nova nasceu, virei o homem da casa com os pais separados. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Na vida é sofrimento demais, na vida seu caminho é você quem faz. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita: não vamos morrer sem lutar. Vai lá e mostra na prática até o que teu próprio irmão duvidou. Essas mãos calejadas, rosto abatido, sentimento de dor. A vida em comunidade, pouco recursos, tombo que tu levou. Foi tua escola, te consagrou. Mãe nova, ela pega canetas, ideia em topo. Então sai do beco e vai pra tua laje. E pensa no mundo cruel, transforma isso em poesia. Ouça a voz que diz que tu é bom, tudo isso estava escrito no céu. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Na vida é sofrimento demais, na vida seu caminho é você quem faz. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita: não vamos morrer sem lutar. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Na vida é sofrimento demais, na vida seu caminho é você quem faz. Na vida foi perrengue demais, na vida uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita: não vamos morrer sem lutar. Na vida, na vida, na vida, não vamos morrer sem lutar.